Um bom dia a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta manhã o nosso tema, a escola da vida, a importância da família. Todos nós reconhecemos o quanto a família é importante em nossas vidas. Existem pessoas que, quando analisam a questão, lembram de situações muito difíceis, lembram de lutas, de provas, de expiações, lembram de problemas que vivenciaram em suas famílias e às vezes até pensam, seria melhor ter nascido órfão, seria melhor não ter tido família. Porém, quem nasceu e se tornou órfão, perdeu a sua família, gostaria de ter tido uma família. Gostaria de ter tido essa experiência, mesmo sabendo dos riscos, das dificuldades. E isso nos leva a refletir o quanto o espírito humano ele tem dificuldades de entender a importância das coisas. Parece que nós só valorizamos quando perdemos. Parece que só tem real valor quando algo está ausente de nossas vidas. Porque quando a experiência está lá, disponível para todos nós, aí nós lamentamos, reclamamos, imaginamos que poderíamos ter experiências melhores. Isso reflete a nossa incompreensão do significado da vida, essa postura reflete a nossa incapacidade ainda de compreender o que representa a experiência familiar, que é uma grande oportunidade que nós temos de nos prepararmos e de nos capacitarmos para a vida, não apenas desta existência, mas para a nossa vida como espíritos eternos. Então a família é a grande oportunidade que nós temos de crescimento, é a grande fomentadora de experiências que nós vamos ter e vamos ter que aprender com essas experiências. Se vermos a nossa família desta forma, nós passaremos a agradecer a Deus a oportunidade de tê-la, mesmo com todos os problemas que nós possamos estar enfrentando, mesmo com todas as dificuldades que já tenhamos enfrentado. Porque o que a família representa para o espírito reencarnado é exatamente isso. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de evolução. A gente sabe disso. A gente que já vem estudando há algum tempo a doutrina espírita já ouviu falar dessas coisas. Só que nós temos dificuldade de, no dia a dia, sentir isso quando as provas nos visitam. Quando as lutas dentro do ambiente familiar nos chamam a demonstrar o que já aprendemos sobre a vida e nos chamam, essas lutas também, a aprendermos algo novo. E é por isso que devemos refletir e buscar aprender mais sobre a família. E o que estaremos nesta manhã é fazendo esse início, essa abordagem inicial desse estudo, que realmente é algo que não podemos dizer que iremos explorar na sua totalidade, porque a família apresenta inúmeras condições, inúmeras circunstâncias, que se torna realmente difícil numa abordagem em pouco tempo. Por isso que o nosso esforço ao longo da nossa vida deve ser de buscar compreender sempre o contexto familiar que nós renascemos. Procurar entender sempre o porquê da família que nós temos. Mesmo que a nossa família já tenha ficado inicialmente no tempo, os nossos pais, os nossos irmãos já tenham se desligado de nós temporariamente nessa vida, muito do que nós vivemos com eles ainda está refletindo no modo de ser que nós temos hoje. Porque a família tem essa propriedade. As experiências que nós vivemos nelas nos impregnam de uma série de comandos, uma série de estímulos, e nós passamos a reagir perante inúmeras situações da vida com aqueles padrões, com aquelas condições que a nossa família nos imprimiu. Porque a finalidade da família é essa. E essa reflexão, quando nós fazemos, nós devemos pensar hoje o que eu estou imprimindo na mente daqueles meus familiares que estão submetidos à minha influência. Que tipo de influência hoje eu tenho impregnado? Que tipo de influência eu tenho determinado sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o meu esposo? Às vezes a família tem outros componentes que vão se agregando. O que eu impregno na mente dessas pessoas com a minha conduta? Quando nós refletimos no modelo de educação que nós tivemos, no amor que recebemos dos pais, no carinho que nós recebemos deles, nós reconhecemos o quanto isso foi importante para a nossa jornada, o quanto isso nos estimulou e nos impulsionou. Da mesma forma que refletimos o quanto os exemplos negativos, as situações difíceis, também nos marcaram profundamente a alma. E essa reflexão, quando fazemos, nunca pode ser amargurada. Não pode ser uma reflexão lamentando os erros dos nossos entes queridos, que em algum momento falharam nesse processo de nos acolher no início da nossa existência terrena. Nós devemos sempre fazer essa reflexão ponderando que eles fizeram o que eles eram capazes na época de fazer. Da mesma forma como hoje nós estamos impregnando nos nossos filhos, naqueles que estão junto de nós, aquilo que nós somos capazes. O problema é que muitas vezes nós não sabemos é que nós somos capazes de oferecer algo melhor para eles. Nós somos capazes de nos doar mais para eles, esquecemos que temos esse potencial interior. Daí vai então a necessidade da reflexão, de pensarmos, hoje o que eu ofereço de influência para a minha família é a melhor? O que eu ofereço hoje para os meus filhos é o melhor de mim? Muitas vezes a gente oferece o quê? A gente oferece muitas coisas e condições materiais. E a gente acha que isso é o melhor. E realmente, situações materiais favoráveis são muito boas e positivas. Mas nós temos que observar se não estamos sacrificando aquilo que é mais essencial, aquilo que é o mais importante, que é o bem de natureza espiritual, que se divide em muitas situações. No carinho, no afeto, na atenção, na autoridade sábia que exercemos em relação a eles, no compartilhar das suas lutas, das suas dores, na solidariedade que estendemos a eles. Esse é o bem que nós temos condições de oferecer e que muitas vezes esquecemos. Nessa luta diária que nós travamos, nessa busca constante pela sobrevivência, muitas vezes nós repetimos o que os nossos antepassados de milhares de anos atrás faziam. Porque as primeiras famílias tinham basicamente como necessidade, as primeiras famílias humanas, tinham como necessidade urgente se manter vivos, se manterem encarnados. O pai e a mãe da família humana primitiva tinha essa missão básica: manter as crias, os descendentes, os filhos vivos, evitando as feras, procurando alimento, que era difícil, protegendo das intempéries. Essa era a atribuição inicial da família humana, dos elementos que compunham o grupamento humano. E muitas vezes, na atualidade, nós estamos apenas fazendo isso. Nós esquecemos que se transcorreu de lá para cá algo em torno, segundo as pesquisas científicas, de 100 a 150 mil anos, aproximadamente, de evolução da nossa espécie. Então imaginem, quando nós só pensamos nas coisas materiais para as nossas famílias, nós ainda estamos vivendo no início, nós ainda estamos reproduzindo um padrão de comportamento que é lá do passado, quando eu penso apenas em suprir materialmente o meu filho. Infelizmente, o espírito que se reveste do papel de pai muitas vezes age assim. Ele ainda continua condicionado psicologicamente como aquele que é provedor material apenas. Ele esquece que ele tem um papel decisivo, fundamental, na formação espiritual daquele ser. E ele pensa apenas em coisas materiais. Felizmente, de alguns anos para cá, isso vem mudando. Porque novas ideias, novos pensamentos, vêm trazendo essa reflexão. Felizmente, o conhecimento humano reconheceu que a figura do pai, a figura masculina, é fundamental na formação de qualquer indivíduo. Mas muitos indivíduos ainda hoje agem apenas como provedores materiais. E é algo que nós devemos repensar profundamente, de que estamos hoje numa condição em que temos que atender sim o aspecto material da vida, mas ele é secundário quando comparado com a nossa missão espiritual como pais. Podemos dizer também que as mulheres, também muitas, assumiram a ideia de que elas devem prover materialmente a família. E em muitos casos isso é realmente necessário, é fundamental, é inquestionável esse papel e essa atribuição da mulher. Mas ela tem o papel ainda de mãe que jamais pode ser relegado, jamais pode ser abandonado. O papel de mãe é tão fundamental, é tão primordial, porque há um vínculo, há uma ligação tão profunda daquele ser que foi cuidado, em alguns casos, desde o início biológico desse ser aqui na Terra, em outros casos, quando essa mãe não é biológica, mas teve os cuidados com aquela criança, há uma simbiose espiritual tão profunda entre esses dois seres, que muitos espíritos, endurecidos ainda no mal, se sensibilizam quando vem a figura de suas mães. É o que ocorre em muitas sessões de doutrinação de espíritos sofredores, sessões de esclarecimento de espíritos sofredores. Inúmeros conseguem sair daquele núcleo de ódio, de desejo de vingança que eles possuem, quando aquela figura materna, amorosa que eles tiveram em algum momento, de alguma vida, se aproxima deles. Isso nos mostra um exemplo muito claro, então, do quanto a mãe ela tem a influência profunda sobre aqueles que ela acolheu como filhos. Por isso que a mulher jamais ela pode, a pretexto de qualquer conquista na sociedade, abdicar dessa função. Se ela tem os seus filhos, se ela está em condições de ter os seus filhos, ela deve assumir esse papel em sua vida também. Ela não pode se negar a exercer esse papel de mãe, daquele ser amoroso, daquele ser cuidadoso, muitas vezes necessário ser enérgico, necessário ser disciplinador, mas nunca sem ternura, nunca sem afeto. Então a mulher ela não pode hoje, a pretexto de qualquer conquista profissional, cultural, social, relegar os filhos a segundo plano. Porque todos nós, quando fazemos isso, quando abandonamos, ainda que presentes dentro do lar, os nossos filhos, nós estamos falhando gravemente na nossa missão que nós temos aqui nessa vida. Então jamais pensemos em abandonar os compromissos que nós temos com aqueles que estão no nosso núcleo familiar. Porque muitas vezes os problemas, eles se somam. Muitas vezes há fases na vida familiar tão difíceis que passa o pensamento, passa o desejo da fuga, de abandonar compromissos, de deixar para lá aquelas pessoas. E quantas histórias a gente poderia buscar dessas, em que um dos dois ali não aguentou aquela barra toda e abandonou. Muitas vezes são os homens que fazem isso, algumas vezes são as mulheres, mas independente se é o pai e a mãe, o compromisso que nós temos com eles é muito grande e deixá-lo representa uma queda espiritual muito grande. Porque quando fazemos isso, nós estamos perdendo a oportunidade melhor que nós temos para a nossa evolução espiritual. Quando alguém perguntar então, a si mesmo, perguntar a Deus, qual o sentido da minha vida, qual é o sentido da minha existência? O sentido da nossa vida, ele passa necessariamente pela nossa relação com os outros. O sentido da nossa existência nesta vida material é esse. É nos relacionarmos com as outras pessoas e obtermos desses relacionamentos o equilíbrio. Obtermos desses relacionamentos a harmonia, que vai exigir de nós o melhor da nossa essência, que vai exigir de nós o melhor dos nossos sentimentos, dos nossos valores. E quando se trata da família, isso requer algo ainda maior. O sentido da nossa existência neste mundo é essencialmente algo que passa pela relação com as outras pessoas, mas é fundamentalmente aquilo que se passa na relação com o nosso núcleo familiar, com as pessoas que nós elegemos de forma direta ou indireta a estarem ali conosco. É ali que está a nossa grande missão. É ali que está o sentido da nossa vida. É ali que está o sentido da nossa realização e é ali que está o nosso crescimento espiritual. Por isso que a família tem uma importância fundamental nessa nossa aprendizagem aqui na Terra, nessa vinda que nós temos aqui para o mundo material, para o nosso crescimento, para a nossa experiência. Porque o espírito, ele só evolui pela experiência. A gente pode ler todos os livros que foram escritos na Terra. A gente pode ter uma memória prodigiosa e guardar informações inúmeras. Mas se nós não vivenciarmos experiências, nós não crescemos interiormente, nós não evoluímos interiormente. E experiências que trazem crescimento para o espírito são as experiências em que ele busca essa relação com os outros. O sentido da nossa existência e da nossa evolução é coletivo. Ninguém evolui individualmente, por isso que nós necessitamos tanto do outro. E a família, ela representa essa grande oportunidade. Porque nós temos contatos com as pessoas na vida profissional, na vida pública, dentro da casa espírita, dentro do clube, em qualquer lugar. Mas essas são experiências que são transitórias. Um dia eu estou numa empresa, no outro dia eu já não estou em outra mais. Mas família é algo que nós conservamos para a vida inteira. Mesmo que não nos vemos há 30 anos, mas aquilo ainda é a nossa família. Aquilo ainda é a relação que nós tínhamos que ter desenvolvido, tínhamos que ter aprimorado, tínhamos que ter aprendido a crescer naquela vivência. Porque o espírito, ao vivenciar experiências, ao confrontar o que ele sente, o que ele pensa, com o que as outras pessoas sentem e pensam, ele passa a avaliar melhor a sua própria condição. Os conflitos, eles surgem dessa nossa incapacidade de entender a experiência do outro, entender a nossa, e a partir dali tirar um resultado, tirar um proveito, tirar algum crescimento. A experiência, o crescimento do espírito vem disso, desse confronto que nós temos de pessoas, de personalidades. Por isso que não devemos achar estranho que a nossa família tenha divergências, que a nossa família tenha conflitos. Por isso que não devemos achar que seja estranho que a família tenha desafios a serem vencidos no dia a dia. Mesmo que a gente reconheça que ama muito uma pessoa, nós podemos observar que há muitas vezes ali divergências. Quando são espíritos maduros, essas divergências não geram conflito. Elas geram o quê? Uma oportunidade de crescimento, de entendimento. E é isso que nós temos que passar a ver nos nossos familiares. Pessoas que são diferentes da gente, pessoas que têm experiência, emoção, sentimento, ideias sobre a vida, diversos do nosso. E nós devemos buscar o entendimento amoroso, que nem sempre vai significar acordo, nem sempre vai significar que nós vamos compartilhar as mesmas ideias, mas o respeito que surge a partir do entendimento da posição de cada um, é isso que nos faz crescer. Essa capacidade que nós temos de entender ideias diversas da nossa, entender sentimentos diversos do nosso, mas isso não gerar nem mágoa, nem ressentimento, nem gerar distanciamento. É isso que nos faz crescer, essa capacidade de a gente entender o outro. Pode observar, pessoas que buscam esse entendimento são pessoas harmoniosas. Podem ter vidas que são diferentes, mas por se respeitarem, são capazes de manter vínculos afetivos, são capazes de se manterem próximas. Então não devemos imaginar que uma família ideal é a família sem conflitos, é a família sem dificuldades, é a família sem problemas. A família de plena sintonia, ela não está aqui na Terra. É a nossa família espiritual, dos seres mais afins que nós temos. Mas cada um, por necessidade de evolução, quando retorna aqui para o mundo material, vai vivenciar um ambiente familiar onde haverá necessariamente divergências, onde haverá necessariamente necessidade de ajustes, de harmonia, de sintonia. Porque quando estamos apenas entre os afins, nós não descobrimos aquilo que precisa ser modificado em nós. Nós não descobrimos aquilo que é necessário transformação em nós. E podemos imaginar a família como um espelho que reflete aquilo que nós temos na essência ainda dentro de nós. Porque muitas vezes o que nós censuramos no nosso familiar é a conduta que nós mesmos trazemos. É aquilo que ainda nós mesmos carregamos dentro de nós. Então é por isso que devemos procurar entender a família como uma grande oportunidade de crescimento e de autoconhecimento. É uma grande escola para a nossa evolução espiritual. Enquanto eu lamento a minha família, enquanto eu estou descontente com a minha família, enquanto eu estou infeliz com a minha família, enquanto eu penso em abandonar a minha família, eu estou perdendo a grande oportunidade de crescimento. Agora, quando eu a encaro como essa grande oportunidade de crescimento, não quer dizer que as coisas vão se tornar fáceis de uma hora para outra, porque ainda assim vai exigir muito de nós. Mas, com certeza, nós teremos mais segurança na nossa condução nesse processo. É muito difícil, às vezes, a gente entender que alguém que durante um tempo de nossa existência foi tão difícil nesse relacionamento, talvez possa estar certo. Talvez possa ter parcialmente a razão em alguns aspectos. Porque isso vai exigir da gente um exercício de humildade muito grande. Porque a família, muitas vezes, ela nos fere exatamente na maior dificuldade que nós carregamos como espírito em evolução, que é o orgulho. A família, muitas vezes, ela nos confronta profundamente numa ideia, numa imagem que nós temos de nós mesmos, de perfeição, de que estamos sempre certos, de que estamos sempre com a razão, que sempre temos a melhor opinião. E é para ser isso mesmo. A família é para ser isso mesmo, um elemento de confrontação das nossas verdades, daquilo que nós achamos mais certo. A família é para ser esse elemento. A nossa esposa quando nos contradiz, o nosso marido quando nos contraria, os nossos filhos quando nos contestam, eles estão buscando em nós, mesmo sem saberem, o melhor de nós. A melhor reflexão da nossa parte. Aquilo que nós podemos oferecer de melhor. Porque muitas vezes eles nos contestam, eles nos julgam com muita razão e com muita propriedade. De outras vezes não. De outras vezes eles são injustos. E isso acontece com frequência também. Só que quando essas experiências nos levam a pensar, poxa, estou sendo injustiçado na minha família, é porque aí o que está sendo requisitado da gente é uma outra qualidade que nós precisamos desenvolver, que é a capacidade de perdão, que é a capacidade de entendimento, que é a capacidade de convencer o outro, não pela violência, não pela força, mas por aquela persistência segura, séria e serena. Porque se nos mantivermos convictos, né, de que estamos certos e nos mantivermos firmes naquele propósito que é digno, que é correto, o tempo mostrará a eles que estávamos certos. E nós teremos conquistado essas almas para nós. É por isso que quando somos confrontados e nos sentimos injustiçados, antes de revidar com a violência, através de palavras, de discussões, devemos revidar com a serenidade, dando ao tempo a oportunidade de mostrar que estamos com a razão. E assim teremos conquistado esses espíritos. Porque se partirmos para uma disputa fundamentada na violência, na agressão, mesmo estando certos, nós perderemos a razão. Mesmo estando certos, nós criaremos mágoas, porque no futuro eles nos dirão: realmente você tinha razão, mas precisava ter reagido dessa forma? Precisava ter sido tão duro nessas palavras? Então é por isso que devemos, quando somos injustiçados no ambiente familiar, ter serenidade, entender que as pessoas não são capazes todas ao mesmo tempo de pensar igual, e que as pessoas têm direito de errar também, assim como também temos. Então dar a eles a oportunidade que eles têm de não serem ainda capazes de nos entender, mas também dar a eles o direito que eles têm de serem compreendidos nessa imperfeição. Como nós também desejamos ser, nós temos que criar para o outro essa condição. Por isso que a forma conflituosa, fundamentada em discussão, em briga, nunca é forma adequada de solucionar nenhum conflito com nenhuma pessoa. Quando nos sentimos tomados pela emoção e queremos ali dizer aquelas verdades na cara do outro, silenciemos, deixemos o tempo passar, deixemos a emoção passar e analisemos a questão com lógica, com racionalidade, com objetividade, e teremos então condições de maior lucidez de esclarecer a questão. Nessa análise que podemos fazer, portanto, da família, encarando-a como uma escola, como uma oportunidade de aprendizado para a nossa evolução, nós podemos comparar algumas situações que são vividas no ambiente escolar com a família, como sendo essa escola, né? Numa escola, nós aprendemos inúmeras matérias, desenvolvemos habilidades. Na família também temos essa experiência. Na família também temos essa condição de aprender muito com aqueles que estão ali conosco. As pessoas que nós compartilhamos a vida familiar são pessoas que têm uma trajetória, têm uma experiência. Às vezes a gente menospreza a pessoa porque nesta vida ela não se desenvolveu tanto quanto nós idealizamos que é adequado. Às vezes nós podemos ter pessoas na nossa família que não têm grandes qualificações formais de cultura. Não cursou nenhuma escola renomada, não cursou nenhuma faculdade de prestígio. Mas essas pessoas têm muitas vezes uma experiência de vida acumulada em inúmeras encarnações, e mesmo nesta última existência, que pode ser muito significativa. E podemos sim aprender com elas. Podemos sim reconhecer o valor que elas têm. Podemos sim aprender aquilo que elas podem nos ensinar. Algo que era muito comum no passado, a valorização da experiência dos mais velhos, é algo que parece que na nossa sociedade muitas vezes não tem espaço dentro das famílias. Muitas vezes os filhos acham que o mundo moderno é diferente do que os pais viveram. Mas as questões fundamentais da vida não mudaram muito nos últimos 50 anos. As necessidades que o espírito encarnado tem não mudaram muito. Mudou a forma como nós buscamos essas experiências, mudou o contexto, mas a essência delas praticamente é a mesma. Os conflitos praticamente são os mesmos. Talvez os nossos pais, os nossos avós, em sua simplicidade, eles tenham conhecimentos que possam ainda nos ser úteis. Mas para isso é necessário que nós desçamos desse pedestal, dessa pretensão que nós temos, de nos acharmos superiores a eles, porque fizemos cursos que eles não fizeram, que eles vivenciaram experiências tão simples, e nós muitas vezes tivemos experiências consideradas mais significativas, mas pode ser que não tenhamos aprendido nada com elas. Enquanto que aquela pessoa que nós classificamos como humilde teve muito mais proveito das suas experiências. Por isso que não podemos subestimar o que a experiência do outro pode trazer para nós. E os pais também devem levar em conta que os seus filhos são espíritos milenares, reencarnados, espíritos que já viveram muito, que hoje estão sob a sua tutela, que hoje estão como seres ali que precisam de orientação e encaminhamento, mas eles podem sim ter a percepção de certas situações que nós mais velhos não temos. E devemos respeitá-los nisso. Quando eles descobrem que os pais reconhecem os seus valores, as suas virtudes, eles criam vínculos mais profundos e são mais fáceis de serem orientados. Porque é da natureza humana, quando nós nos identificamos um com o outro e que nos reconhecemos respeitados naquilo que já trazemos, nós temos uma tendência de compartilhar, de dar mais crédito ao outro. Por isso que os pais que desejam aproximar-se dos seus filhos, passem a reconhecer o valor que eles já trazem como espíritos. Porque mesmo o jovem mais rebelde que você possa imaginar, ele tem experiências positivas conquistadas. Porque a natureza do espírito não é um bloco único. É, na verdade, um ser que tem múltiplas facetas, tem muitas possibilidades. Ele pode ser hoje um espírito necessitado de orientação num setor da vida, mas em outro ele já pode ter crescido muito, em algo que nós não crescemos ainda. E isso sem abdicar da nossa autoridade de pais, mas nós podemos sim reconhecer o valor que eles têm. É que muitas vezes nessa pretensa superioridade que nós temos, de que sabemos muito mais, de que vivemos muito mais, nós ignoramos que os outros possam já ter conquistado valores que nós não conquistamos ainda. E há pais que passam a vida inteira sem descobrir esses valores que os seus filhos já carregam dentro de si. Por isso que devemos então valorizar tanto essa experiência da vida em família e nos despirmos dessa ideia de superioridade. O pai e a mãe, eles são responsáveis, porém não significa que são necessariamente superiores espiritualmente aos seus filhos. Por isso que esse respeito amoroso nós temos que ter por eles e devemos acolhê-los naquilo que eles já conquistaram. Assim como numa escola, podemos aprender com o professor e podemos aprender também entre os colegas. Dentro dessa análise, então, dessa comparação que nós podemos ter, nós vamos identificar que nessa escola, que é a família, para a nossa evolução, nós temos inúmeros instrutores. Mas aquele que é o nosso mestre principal, aquele que nos conduz principalmente, somos nós mesmos. Porque somos nós que vamos definindo e somos nós que vamos avaliando cada uma das situações vividas. Então a família, como escola, ela é importante, mas quem define os rumos que nós vamos tendo dentro dessa escola, quem é o mestre dessa escola, é o próprio indivíduo. Somos cada um de nós responsáveis por nossa condução dentro desse ambiente familiar. Somos nós que temos aí essa grande missão de nos orientarmos. E as lições são as experiências que nós temos. São as experiências que são desafiadoras, que muitas vezes nós chamamos de lições difíceis ou dolorosas, mas as lições da vida familiar são também muitas vezes oportunidades que nós nem identificamos como tais. Nós nem vemos que aquilo é uma experiência necessária para a nossa evolução. Nós esquecemos muitas vezes que nós temos inúmeros dias de vivência familiar pacífica, harmoniosa, e esquecemos que esses momentos, eles devem ser usufruídos por nós. Nós temos que pensar também que as experiências da família devem ser experiências gratificantes. E devemos deixar de lado, muitas vezes, tantos compromissos, tantas obrigações, para usufruirmos dessa convivência mais descontraída entre os nossos. Isso é extremamente importante. Só que muitas pessoas não conseguem perceber isso. Há mães que às vezes elas entendem que o seu papel dentro de casa é de manter tudo absolutamente limpo, absolutamente arrumado, e ela vai das 6 horas da manhã até as 23h30 apenas trabalhando e reclamando porque sujou aquilo, porque não limpou aquilo. porque deixou desorganizado aquilo. E esquece que em todas essas horas ela tinha que ter encontrado momentos para brincar com seus filhos, para sujar a casa com seus filhos, mesmo que ela vá limpar no dia seguinte. Porque esses momentos que nós vamos tendo dessa convivência, em que nós procuramos estar com o outro, não só para cumprir uma rotina, para fazer obrigações, mas para a gente conversar amenidades juntos, para a gente rir junto, para a gente brincar junto, é necessário. Essa necessidade que nós temos de buscar momentos de descontração. Por isso que a família deve buscar oportunidades e momentos de lazer, de descontração, juntos. De estar vivenciando momentos agradáveis juntos. Porque essa vivência agradável, ela é positiva na nossa formação e no nosso estado interior. Essa vivência harmoniosa que nós buscamos nesses momentos, sem muita preocupação, em que nós buscamos mais interagir com o outro, mais na ludicidade, brincando mais, se descontraindo mais, ele nos alimenta de alguma forma e nos dá um bem-estar. Da mesma forma, os pais, né? Quando chegam em casa, muitas vezes estão profundamente cansados, e as mães que trabalham também assim, e chegam em casa e só sabem cobrar dos seus filhos. Ou às vezes são os filhos já adultos, que ainda moram com os pais e chegam cansados, e fogem dos momentos de compartilhar ali com a família. Então, compartilhar uma refeição, um momento de lazer, assistir um programa de televisão juntos, compartilhar coisas e viver essa vivência harmoniosa também é fundamental. Há uma tendência nas famílias de cada um buscar o seu momento de lazer, o seu momento de descontração, e isso é um erro, porque isso vai enfraquecer nos vínculos. Nós criamos vínculos favoráveis para a nossa evolução quando vivemos momentos agradáveis também juntos. Há pessoas que relatam que lembram-se dos seus pais apenas cobrando e exigindo durante toda a vida em que estiveram juntos. E às vezes só redescobrem os seus pais, ou só descobrem quem eram os seus pais, depois. Às vezes a vida não permite essa nova oportunidade. Por isso que os pais devem se preocupar com isso. Também mostrar para os seus filhos o melhor que eles têm dentro deles. E os filhos que estão crescendo, estão se desenvolvendo, também devem pensar assim. Devem pensar, deixa eu mostrar para o meu pai, para a minha mãe, o melhor que eu tenho e o amor que eu sinto por eles. É uma forma positiva de nós experimentarmos crescimento espiritual dentro da família, sem ser apenas por conflito, sem ser apenas por perdão e compaixão porque o outro erra. Nós podemos também compartilhar momentos que vão fortalecer os vínculos e vão nos ajudar a superar os conflitos quando chega no futuro. E nós, à medida que vamos buscando essa aprendizagem no ambiente familiar e passamos a encará-la assim, nós crescemos espiritualmente. Nós vamos melhorando espiritualmente e vamos nos tornando seres diferentes daquilo que fomos até então. Agora, se nós abdicamos dessa oportunidade que é a família, nós estamos estagnados em aspectos da nossa vida. Nós estamos parados na nossa evolução espiritual, estamos deixando de crescer. E é dessa forma que devemos pensar na família. A família é uma das instituições humanas que é a mais fundamental de todas. De tudo que o homem vem realizando na sua evolução espiritual, ela é a mais importante. É essa construção familiar, que mudou muito nesses milhares de anos da nossa evolução, que vem se transformando, mas a ideia de pessoas que vivem juntas e compartilham das suas lutas, dos seus sofrimentos, dos seus problemas, essa ideia ainda ela é fundamental. Esse núcleo mais próximo de convivência, que hoje assumiu outras configurações, não é? A família tradicional, pai, mãe e filhos biológicos, já não é mais assim tanto. Hoje nós temos outras associações que podemos dizer é família, sim. E elas também devem ser encaradas da mesma forma. São oportunidades de um crescimento muito grande, são oportunidades de evolução para o espírito. Isso é tão significativo, e aproveitando o ensejo, né, da época em que vivemos, em que uma grande parte do mundo cristão vai festejar o nascimento de Jesus, e uma outra grande parte da humanidade vai apenas consumir. Mas pensando nessa época, pensando em, no que significou a vinda de Jesus para a nossa evolução espiritual, nós não podemos jamais esquecer que o Espírito puro escolheu vir ao mundo exatamente como todos vieram. Veio inicialmente como uma criança que cresce num ambiente familiar. Quando a gente pensa em Jesus, né, crescendo com a sua família, a gente pensa, né? Ah, mas aquilo era uma família fora do comum, né? José e Maria, espíritos de alta elevação espiritual, e Jesus, um espírito puro. Mas veja, ele vem na condição que todo espírito que necessita encarnar nesse planeta vem, e passa por todo o processo, e vivencia o ambiente familiar, e tem conflito, sim, com seus irmãos, que não entendiam a natureza da sua missão. O Evangelho nos traz esses relatos, né? Mesmo Maria, em um determinado momento, também na condição da vida material, não entendia todo o alcance da missão desse seu filho tão especial. E ainda assim, o procura num determinado momento, e Jesus diz, né, que eles não sabem da minha missão. Eles não entendem ainda para o que eu vim, para o que eu vim. Então, isso nos mostra, né, que mesmo um espírito puro, quando ele vem ao mundo material, ele necessita do núcleo familiar. E ele vai experimentar situações adversas também. Jesus nos mostrou dessa forma que a trajetória humana, ela necessita da família. Ela é fundamental, ela é importante. Poderia a espiritualidade ter encontrado outras estratégias para trazer os ensinamentos de Jesus, que aqueles que ele trouxe? Poderia a espiritualidade ter encontrado outro mecanismo para direcionar a evolução humana? Mas a sua vinda pessoal, assumindo a condição humana, essencialmente, encarnando-se e se deixando desenvolver, é para mostrar que o potencial humano é para ser desenvolvido nesse núcleo familiar. Até a sua escolha de como trazer esses ensinamentos ao mundo é dessa forma, porque seria a forma que ele encontraria de se relacionar com as pessoas. Um espírito simplesmente materializado e transmitindo ensinamentos, talvez para aqueles homens daquela época, não repercutiria, não traria nada no seu interior, não provocaria mudanças. Mas alguém que, como eles, de carne e osso, tão próximo, alguém que viram crescendo, mas que trazia do seu interior algo tão diferente da maioria, tinha o potencial de mostrar sempre às pessoas que o ser humano é capaz, sim, de oferecer algo a mais do que ele tem oferecido até o momento. Que o ser humano, ele tem algo que está além daquilo que é matéria. E é isso que a vinda de Jesus representou essencialmente, né? Mostrar que nós somos algo que estamos além daquilo que a nossa vida física aqui define. E nós temos algo a mais dentro de nós. E escolhendo vir como todos vêm, numa família, ele demonstra exatamente isso. Que o ser humano necessita desse núcleo, necessita dessa vivência, necessita dessa harmonia. Então devemos reconhecer e valorizar profundamente essa oportunidade chamada família. Talvez possamos estar pensando agora, temos muitos erros já praticados. Talvez já tenhamos deixado no passado pessoas sem o amparo que elas necessitavam. Podemos lamentar erros cometidos. E arrependimento é necessário e importante ao espírito. Mas nunca sentimento destrutivo de culpa que nos bloqueia hoje a ação. Se hoje nós estamos, então, apesar de qualquer erro cometido, mas se nós estamos hoje despertos para essa necessidade que nós temos de cuidar dos nossos, de oferecer o melhor para eles, passemos a fazer isso agora, então. A vida irá nos reconduzir em algum momento, porque ela é regida por leis sábias. Irá nos reconduzir em algum momento ao resgate daquilo que nós deixamos para o passado. Se tivermos condições de hoje buscar a reparação, devemos também fazer isso. Mas se ficou perdido no tempo, se a morte nos separou e deixou aquela pendência com aquele ser, a vida irá nos reconduzir. Mas então, usemos as forças hoje que nós temos para fazer o melhor com as pessoas que nós estamos hoje convivendo. Permitamos isso a nós mesmos, porque nós vamos perceber o grande crescimento que nós teremos. Ofereçamos hoje à nossa família o melhor de nós. E nós colheremos no futuro resultados que também serão surpreendentes. Muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. Que traga a todos a serenidade, a força da superação que necessitam aí para os seus conflitos. E acreditem que todos nós estamos numa grande luta, num grande processo de crescimento e evolução. E é apenas nos amando uns aos outros é que nós conseguiremos a superação. Obrigado a todos.